indica que causa que tu adere ainda é igual. Ótimo se ela resiste à luta temporal, que inspira terapia, pano pra sedativo em quem não tá na receita do governo prestativo. Vegeta na tela, ou se ela vira mãe dela, não Mandela. A elite vem e nivela por baixo o sistema educacional, controle populacional, prevendo nossa disputa pra provar quem é mais macho. Tipo Fresh, corre trash, não seduz, põe medo, termina falido com um harém de cinco dedos. Minha aposta é na disciplina informal, contra estatística de essência factual. O resto é manobra, obra bem planejada. Racionamento é o termo e numa garfada. Parece até com preguiça ou competir. Flui no 10 por 1, se é pra pensar e reagir. Cenário dos abatidos, casa dos abatedores. Santificados, santinhos, milagres e seus valores. Conta 666, de 4 em 4 anos. Na soma somos iguais, nas regras são outros planos. E conta muito lá nas contas de quem faz bem pouco e quem faz até demais. Continua no sufoco, é mó viagem esse jogo de porcentagem de ouro, onde o mínimo antes do mês acabar já acabou. Fecha as contas no vermelho enquanto alguém esbanja no contraste dessas cores. A culpa é dos laranjas e as mudanças por aqui sempre partem do congresso, por isso estamos ali no caminho do regresso. E o caminho quem não nota não altera essa rota. Na fase das 8 horas diárias atrás das notas, paciência, jogo de sobrevivência, estado crítico, ciência que faz o ciclo, estado político. Desce pro avanço, servir a nação, na prática só absorvendo informação. Direta já é preciso mudar, abaixem as ordens para o progresso chegar. Desce pro avanço, servir a nação, na prática só absorvendo informação. Direta já é preciso mudar, abaixem as ordens para o progresso chegar. Vida dando coro, sai do posto até dos mazos. Fundo do poço, comprando a de soldado raso. Sentimento de elite, devendo na hélice. Sonho que nunca dá pé, gritando rebele-se. Vinga a instrução, intuição tá manjado. Nos deixa na mão de quem vem viciando dados. Homens e mulheres, criança, adolescente, que não vão além do que traz o corpo docente. Nossa constituição, talvez funcionasse na prática, se na teoria o povo a visitasse. Muito além dela, daquilo que o Estado priva, dando fuga da amarração televisiva. Gravemos os sonhos, recursos internos, fé e toda força mental da qual dispusermos. Corpo são, mente são, mais que oratória, refletir pra assumir a escrita da própria história. Herança indesejada, isso que desequilibra. Sexto sentido é pouco pra saber como é a vida. É o tropical clima, país de terceiro mundo. Vem, conta mais contra, assunta-se vagabundo, qual é o CEP? Se benzam com escapulário, porque o conceito é pré. Se julgarem precário, então tira foto e ajusta o foco, que essa compra voto com discurso lá das mentiras do bloco de nota e mais nota. Cédula que formula, mal é remediável, mas pra quem lê a bula, difícil achar fácil chegar na informação. Quais escolas formam formadores de opinião, certo? Então, modernidade aqui é tudo. Tão privatizando empresas e também os conteúdos. Pelo menos por aqui, algo ainda é popular, que é a sede de justiça e a vontade de mudar. Desce pro avanço, servir a nação, na prática só absorvendo informação. Direta já é preciso mudar, abaixem as ordens para o progresso chegar. Desce pro avanço, servir a nação, na prática só absorvendo informação.